A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Max Os Matinhas, as melhores quinquilharias. E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Vivendo hoje um país de dimensões continentais como o nosso, né? E com promoções das empresas aéreas aí que se estapeiam por passageiros e esses aí vão se espremer em saguões de aeroportos para aguentar atraso de mais de 5 horas, podemos deixar de lado as viagens de carro e de ônibus e encararmos uma asa dura em trips de centenas de quilômetros. A verdade é essa, né, Walter? É verdade. Ninguém mais encara uma bumba ultimamente. O fato é que hoje o preço das passagens aéreas caíram mais que bunda de chacrete. E eu acho que qualquer trip aérea hoje pode ser paga em 10 vezes. Mas na nossa juventude era muito diferente. E o Walter, você se lembra de quando foi a primeira vez que você chegou a voar? Isso fora de uma partida de River Raid ali no Atari? Atenção, viaje bem, viaje bastante. Viaje bem. Atenção, você com essa ficha na mão, dirija-se ao portão, embarque nesse avião. Hoje em dia uma pessoa voa pela primeira vez ainda criança, né? Temos aí o exemplo da sua filha que fez a sua primeira viagem aérea, era quase recém-nascida, meses, né? É. Mas nas décadas de 80 e 90 era difícil, né? Pois as passagens eram muito caras e sem facilidade nenhuma, né? Pra parcelar. Eu só fui voar ali quando eu já tinha uns 20 e tantos anos, depois de ler o Jack Kerouac, né? Foi quando eu fiquei maluco. Vendi um carro que eu tinha e já não era o Chevette, né? Me mandei pra Europa. Engraçado, Alexandre Moreira, eu era tão duro que se tivesse jeito de ir de ônibus e levar semanas, eu iria. Eu também não viajei na infância, nem na adolescência. Eu fui viajar já adulto e com algumas facilidades para comprar uma passagem. Mas o meu problema era o seguinte, porque eu lembro aquele filme Acidente nos Andes, você lembra? Lembro, que as pessoas se comiam, no sentido bíblico. Era terrível. Eu assisti aquele filme e fiquei impressionado, e obviamente que essas memórias vêm na hora que você tá sentado dentro de um avião. Você já imaginou você comendo o fêmur, o cara que tava do seu lado. Da senhora que tava do meu lado, uma tiazinha. E eu ali, sabe, todo receioso e tal, seguindo os procedimentos da aeromoça, o que teria de fazer, e aquilo outro. E fui ficando tenso, fui ficando tenso. A hora que o avião subiu... Caiu as máscaras. Não, mas a minha pressão, porque você sofre uma pressão, né, cara? É. Minha pressão caiu também e tal. Tem uma pressão que sobe muito, que é a pressão anal. É isso, vou chegar nessa. Cara, simplesmente, o que aconteceu? Foi me dando uma dor de barriga. E com 15 minutos de voo, eu pensei, putz, grilo, vou ter que... Tem que interditar o banheiro. Deixar um presente pro comandante Rolim. E eu dei uma segurada e beleza. O voo foi estabilizando e eu também. Mas aí veio a maldita da turbulência, cara. E aí não teve jeito. Não teve. Eu fiquei pensando, o que que eu faço agora nessa turbulência? Eu fui olhando pra cara das pessoas, né? Falei, vou esperar o que... Se alguém gritar, eu vou gritar também. E vou rezar. E ninguém gritou. E aqui sacudindo e ninguém se pronunciando. Eu falei, putz. Mas aí a minha dor de barriga aumentou. E aí eu tive que ir no banheiro. Ah, deu tempo? Deu tempo. Não tinha ninguém. Não, mas eu peguei uma turbulência. Lencinha também no banheiro e deu uma borrada na tampa da privada. Meu Deus. Tivemos no passado aí muitas empresas aéreas, né, que decolaram no ramo da aviação, mas acabaram caindo. Temos aí, por exemplo, a VASP, né? Lembra, Alexandre? Sim. Que... Viação Aérea de São Paulo? Exatamente, que acabou sendo vendida pro Wagner Canedo, lembra? Acho que foi por um real ou um Isso, cruzeiro. Exato. Não me lembro a moeda da época. A empresa que reinou ali nos anos 70 e 80, mas o abismo chegou ali no final dos anos 90. Hoje, viajando pelo país, A gente vê sucatas da VASP por aí. Você vai esses em Congonhas, dias, em esses, Recife. Esses dias a Avenida Bandeirantes foi interditada para levarem um dos aviões aí da VASP para aquele museu que tem lá em Marília. Eu acho que é em Marília. São Carlos? São Carlos, exato. Teve um cara que comprou um também para fazer um restaurante, sei lá que diabos era. Eu acho que eles estão leiloando as sucatas. Tínhamos também a Transbrasil, lembra? Transbrasil. Também teve seu auge voando para a Europa, Estados Unidos, mas foi para Tora, né? Não teve jeito. A Varig, que foi uma gigante aí da América do Sul, que nadava de braçada voando até para o Japão em Boeing 747, né? O famoso Jumbo. Hoje é um time do braço da Gol, né? Que não tem muita expressão. E tantas outras, como Cruzeiro, BRA, lembra? Rio Sul, a Nordeste, a Fly e tantas outras que foram ali pro Vinagre. E você falou aí da Varig, que foi uma gigante nacional, mas o mais importante pra nós ali na época de infância não era o potencial aéreo, né, cara? E sim aquelas fantásticas propagandas: quando eu vou voar no avião, meu Deus. Lembra daquela Varig pro Japão? Putz. Urashi Mataro, um pobre pescador, salvou uma tartaruga e ela como prêmio ao Brasil o levou. Do Brasil ao Japão via... Tinha ali toda uma animação em quadrinho, era muito legal. Assim como o cofrinho do Bradesco, eu queria ter um aviãozinho daquele. O Variguinho. Também. O Variguinho. O Variguinho. E lembra dessa, Alexandre? 1, 2, 3. 560 quilômetros. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, 550 quilômetros. Só o pessoal da direita. Da próxima vez, vá de Varig. Mais voos sem escala. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. É outro clássico, né? Hit, essa é mais já anos 90, né, eu acho. Exatamente. E atendendo a apelos no Facebook, o ouvinte Wilson Inácio, lá de Cambé, no Paraná, nos contou, abre aspas: a primeira vez que entrei no avião, fiquei esperando a aeromoça vir com um uísque pra eu relaxar. Só depois me avisaram... Eu fiquei esperando papel higiênico. Só depois avisaram ele que não existia uísque na classe econômica. Não existe agora, mas antigamente tinha. Além tinha rangos de restaurante... Fodões, nos assim. Anos 80 isso, tinha. Isso. Na classe econômica você tomava vinho, tomava uísque, depois tudo acabou. Voltando ao e-mail do Wilson, ele fala que ao invés do uísque teve que rasgar ali a porra da goiabinha. Falou que tava meio seca, né? Porque goiabinha é sempre assim, você dá aquela mordida, parece que o pedaço já gruda no céu da boca, né? Instantâneo. Aí pra dar aquela desentalada, ele tomou um suco de pêssego vencido. Segundo ele, ele trocaria tranquilamente por um cinzão sem gelo. Já o ouvinte Fabiano Fonseca, de Poá, nos falou que teve seu órgão sexual apalpado por uma senhora durante uma turbulência. A ouvinte Raimunda Novaes jura que em uma crise de abstinência de tabaco se trancou dentro do banheiro e fumou 3 cigarros enquanto toda a tripulação esmurrava a porta. Muito bom. Cara, realmente, o serviço de bordo dos aviões hoje em dia... Terrível, são, né, terríveis, né? São porque terríveis. Além da goiabinha, como o Wilson Inácio falou, e do suco... E se você pede uma segunda dose de suco, parece que você tá fazendo mal para as pessoas, assim. Parece que a família Constantini vai entrar em falência porque você tá bebendo mais meio copo de suco de manga. Exato, cara. E as aeroveias? Nossa, de lycra no braço. Porque o que aconteceu... Todos aqueles nomes de antigas empresas faliram porque era onde de fato se esbanjava bastante, né, cara? As passagens eram caras, as pessoas gastavam muito e o rango e tudo aquilo era bacanão. Hoje em dia, como as coisas baratearam, cortaram custo em tudo, desde a goiabinha até nas aeromoças. Alexandre, eu me lembro que nos anos 90 havia uma lei que nos voos nacionais não se permitia fumar, né? Hoje a lei é internacional. Mas, naquela época, quando você entrava em espaço aéreo internacional, que era a terra de ninguém, né? Podia ali se fumar como um curupira. Então, ficava ali um monte de gente se acotovelando ali em pé na ala dos fumantes. A galera esperava passar ali o Equador, a linha do Equador. Exato. Tinha ali um meridiano que depois que você cruzasse, você podia fumar. Então ficava todo mundo ali esperando isso acontecer. O piloto dava a ordem, pode acender o John Player ou senão o chanceler. Passou o Equador. O ilustre ouvinte, cartunista, músico e amigo, o Sassá, a gente conhece ele muito bem, ele é guitarrista da banda Trilobit, que gravou o tema desse podcast. Ele nos contou que uma vez a banda dele foi tocar em Cuiabá, e na volta, né, resolveram voltar de avião por causa de compromissos, e metade da banda nunca tinha voado antes. Segundo ele, o avião que eles pegaram era um bandeirante ali dos anos 70, caindo aos pedaços, amarrado com fita adesiva, tinha até vidro quebrado. E inclusive as malas iam num bagageiro improvisado por um biombo no fundo da aeronave. Nossa. O comissário de bordo voava em pé, Alexandre. E ele só sentava ali numa cadeira. Não, era um banco tipo aquele do Raul Gil, aquele banquinho de desmontar. É bem possível. Lembrando aos nossos ouvintes para ir no Facebook, dar um curtido na nossa fanpage. Mande dicas, sugestões. Esse podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. O nosso e-mail é falecom@agenteem86.com.br. Se vocês ficarem ligados lá na nossa fanpage, dá para saber o que vai acontecer nos episódios futuros. Dá para vocês mandarem histórias. A ouvinte Mariângela Severo, ela contou que a primeira vez que voou foi em 1978 em um antigo Electra na ponte aérea Rio-São Paulo. Fantástico, Sérgio. Ela tinha uns 10 anos de idade e no meio da viagem, um dos quatro motores deu pane e começou a soltar fumaça. Ela disse assim, ela fala assim, que o terror que se instalou no avião foi tão grande que a avó dela agarrou no cabelo de uma senhora do banco da frente e só soltou quando a aeromoça deu um berro, seguido de um tapa na cara da avó. Antecedendo a antológica cena do filme Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, que só seria rodado na década de 80. É mesmo, tem uma cena assim no Apertem os Cintos.